hoje é dia 26 de julho de 2020 e este é o episódio 101 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, Software Livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como sempre, comigo está o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, está tudo bem? Tudo ótimo, pá. Estás quase de férias ou nem por isso? É pá, está quase, ainda não está, mas está quase. E tu, Tiago? Sim, também. Estou um bocado, estou menos motivado do que tu, acho eu, mas, por acaso não, é mentira, estou com alguma vontade de fazer coisas diferentes, mas sim, é verídico, estou quase de férias. Ótimo. É que isto é um ano especialmente cansativo de muitas maneiras diferentes e então pá, há que aproveitar e descontrair como podemos. Sim, mas tu achas que é um ano estranho? Acho que aquilo que mais descreve isto é um ano estranho. Complicado em algumas coisas, facilitado noutras, mas acima de tudo é um ano estranho. É. E tinha tudo para ser um ano bonito, sabes? 2020, tinha assim aquela musicalidade. Era, não era? Aquilo prometia, pá. Aquilo parecia uma cena de boeda de programa de político, de cenas que vão acontecer e projetos e cenas, mas, tipo, não, mas não. O ano de todas as resoluções e mais não sei o quê. Yeah. Mas depois não, olha não, ficou só isto. Ficou só isto. Calma. Estamos no segundo semestre já, mas ainda há muito mês pela frente. Ainda há muita, eu acho que já estamos no terceiro. Para a semana é Natal, não é? Não, já foi Natal, agora estamos no segundo verão. Porra, diga nada. Mas pronto, Diogo, conta-nos, o que é que tu andaste a fazer esta semana? Pá, esta semana... A ressaca do episódio 100, não é? Sim, a ressaca. Eu tive dois dias a recuperar, eu tive dois dias inteiros para recuperar, não estava sequer em condições, foi um farrapo. Eu nem sei se ainda estou, ou seja, já recuperei totalmente. Mas estive de novo a tentar fazer compras online. Há que continuar a tentar. Há uma compra que eu já consegui fechar, outra que ainda estou à espera de feedback, e tentei outra ainda, material de campismo, não consegui, porque o site da Decathlon, comigo pelo menos, houve pessoas que me disseram que conseguiram, mas eu não consegui definir uma password para a minha conta. Posso falar sobre isso. Aliás, eu já tenho conta na Decathlon, portanto não te consigo dizer mais do que isto agora. O que eu te posso dizer é que consegui fazer uma conta na Decathlon, na altura que tive que ir fazer, não sei quando é que foi, e curiosamente esta semana fiz uma compra na Decathlon. E curiosamente... Olha, atenção, eu tenho conta, eu não tenho a password. Então fazes recuperação de password. Pois, é isso que não está a funcionar. Caroço. Tá bem. Eu recebo o e-mailzinho com o link, tudo bem, vou lá, abro o link, defino a password nova no Password Manager, vou fazer Ctrl V da password e ele manda-me dar uma volta. Será que eles bloquearam a área de transferência? Não. Mas simplesmente não aparece nada. Normalmente o que eles fazem é desativar a funcionalidade com JavaScript e nem sequer consegues fazer, se utilizares o botão direito do rato, nem sequer aparece nada. Exatamente. Aparece o menu normal de contexto. Escolhes a opção. E experimentaste fazer um passo adicional, que é colocares a password no editor de texto e depois copiá-la do editor de texto? Também experimentei. E experimentei com outro password manager também. Agora, eu não apeteço escrever passwords. Principalmente Percebo. Passwords de 20 e tal caracteres aleatórios. Yeah. Portanto, acabei por desistir de comprar online. Felizmente, não é? Não, e tu daste a Sport Zone, podias ter ido à Sport Zone. Não me lembro disso. Francamente, só me lembrei da Decathlon. Olha, eu comprei e aquilo correu bem. Estive lá 3 ou 4 dias. Por acaso, uma coisa estúpida, quer dizer, não é estúpido, é certamente os contratos que eles fazem, mas a compra foi muito rápida, a recolha por parte da transportadora foi no dia a seguir, portanto, perfeitamente tolerável. Depois teve aí 3 dias, se não me engano, 3 dias no armazém da transportadora, porque eles enviavam um SMS quando fosse para entregar. E demoraram para aí 3 ou 4 dias a entregar, mas já depois eu tinha recebido um SMS a dizer, já temos o seu artigo. E eu senti, epá, se era para isto, mais valia não me terem dito nada, porque eu não queria saber que aquilo teve 3 ou 4 dias no armazém da VASP. Portanto, mas já chegou, já tenho cá, portanto, vou ver se esta semana consigo pôr em prática ainda. Será uma coisa para usar esta semana. Muito bem, muito bem. Pá, é que eu estou a pensar para fazer férias com isolamento social. Sim. Pá, eu quero evitar estar muito tempo em sítios onde há gente. Então o meu plano é poder montar estaminé. Armar a tenda? Não, a tenda não. Eu vou ficar numa casa alugada, mas poder deslocar-me e passar tempo de forma mais confortável e ter uma mesa para comer, uma mesa para umas cadeiras e umas coisas desse tipo, e poder estar lá um bocadinho a usufruir do local. E fui comprar esse tipo de coisas e pá, eu acho que é uma coisa que depois também pode ser útil, eventualmente, para montar bancadas do Ubuntu em sítios. Ah, é sempre bom, é sempre bom. E estarmos sentados e termos uma mesa nossa. Desde que tenhas uma toalhinha. Uma toalhinha cor de laranja. Pronto, isso a louco já tem, já não precisa, já não é preciso tudo. Acho muito bem. Não sei quem será o armazenista desses artigos, mas... Não, são meus, portanto sou eu. Pronto, era aí que eu queria chegar. Desde que não me carregues a garagem mais do que ela já está. Agora está tudo arrumadíssima, nos armários muito bonitos. Pronto, armários. Não. Mas pelo menos está tudo arrumado, já é mais fácil. Já me queixei são mais meus? Do que me queixo agora. São meus, estou disposto a emprestá-los, mas não mais que isso. Ok. Entretanto, compras de produtos eletrónicos também em lojas físicas, já que acabei por ir à loja física da Decathlon, resolvi aproveitar e espreitar as lojas de produtos eletrónicos que voltaram a desiludir-me pela sua má oferta. Essencialmente é isso, má oferta comercial, porque tentei arranjar mais powerlines da Devolo. De facto, um deles tem, mas tem o primeiro modelo em versões que também não me interessam. Portanto, e o primeiro modelo já tem alguns anos em cima, portanto faz-me confusão que eles não tenham sequer o modelo seguinte, né? Faz-me confusão. E a vender aos preços originais. Sim, mas isso, os preços nunca mexem. É mais ou menos como o Raspberry Pi. Tu compraste os teus em Portugal ou compraste fora? Os que tens eu agora? Eu comprei a uma loja online portuguesa. Okay. Eu julgo que o fornecedor, porque aquilo era um fornecedor, é uma empresa que vendia nessa loja online portuguesa, mas não era uma empresa, acho que não era portuguesa. Acho que era uma empresa espanhola. E dá-me a impressão que essa vai ser a minha única opção, porque ainda só vi o mesmo modelo e versão online em lojas com parceiros deste tipo. Acho que vai ser a minha única opção. E mesmo isso está difícil de encontrar, porque starter kits há muitos, mas depois os dispositivos adicionais não estou a encontrar. Ok. O ideal seria comprar no mesmo sítio onde compraste. Não tem, só tem starter kits. Isso é que é muito estranho, porque tipicamente quem vende um starter kit depois também tem que vender as expansões, não faz muito sentido, meu. É, mas não encontro. Mas é uma questão de stocks, é uma questão de. Já falaste com eles diretamente a perguntar? Não, ainda não. Mas se não têm, se eles foram preguiçosos ao ponto de não terem, também não me apetece muito. Percebo-te. Portanto, compras de produtos eletrónicos em Portugal está complicado. Entretanto, realizou-se também o encontro de julho da comunidade Ubuntu. Ah, estás a fazer coisas sérias. Eu pensei que era só que escovilhisse a tua vida, pá. Podes continuar. Não, mas isto foi algo que aconteceu. Isto foi algo que aconteceu e que eu fiz durante a semana. E que decorreu, houve menos participação, dá-me a impressão que já pessoal, muita gente de férias, tanto que no grupo do Ubuntu do Telegram, no Telegram, houve pessoal a dizer que não poderia ir desta vez, e dá-me a impressão que deve ser por motivos desse tipo. Houve umas explicações que eu creio que não ficaram bem feitas, e por isso o que eu estou a fazer é preparar um conteúdo que ainda não se disse se vai ser só áudio ou vídeo também, em que vou voltar a explicar aquela parte para que fique claro para todos, até porque não é uma coisa que seja muito fácil de entender, e é bom que as pessoas possam ouvir a explicação mais do que uma vez, para reverem, para tentarem perceber, às vezes ouvir mais que uma vez a explicação é útil, até para relembrar. Uhum. Eu só ainda não decidi se vai ser só o vídeo ou só áudio ou vídeo também. Tenho o guião praticamente preparado e tenciono acabar e gravar durante esta semana. Tenciono também publicar esta semana. Ainda não sei bem em que forma, porque depende se é vídeo ou áudio, e ou se incluo também na feed do podcast. Portanto, é uma coisa que vai ser estudada ainda durante esta semana. Para usares a feed do podcast, tens que pedir licença, tens que pagar. Exatamente. Mas até tá, isso é um pressuposto. Enquanto faço isto, estou a experimentar uma coisa que já tinha experimentado anteriormente, mas não com tanta profundidade, chamada Imaginary Teleprompter. Como acho que dá para perceber pelo nome, é uma aplicação de teleponto. E que está-me a agradar. Ela dá-me a impressão que está mais completa agora do que estava há um ou dois anos quando eu experimentei pela primeira vez, e está muito útil, e parece-me que até tem algumas funcionalidades profissionais. Como e, assim? A forma como tu consegues integrar com múltiplas vistas diferentes, ter um output específico para equipamentos profissionais de teleponto e coisas desse tipo, pelo que me parece que poderá ser algo que quem tiver pelo menos a iniciar nessa área e não quiser gastar muito dinheiro imediatamente, pode Sim. ser algo que podem experimentar. Eu acho que vou falar de novo disto, mas noutro episódio, porque para já ainda estou a experimentar, já tenho este feeling inicial sobre a aplicação, mas quero ter mais sumo. Como é que se processa? Ou seja, na prática aquilo é um editor de texto? Uhum. É baseado texto? No CKP Editor, que é um editor okay. muito comum, web-based. Yeah. Exatamente. Mas depois como é que aquilo trabalha? Aquilo depois tem um motor próprio que permite que tu definas a velocidade de scrolling, permite com que tu faças interrupções, que tu saltes para pontos específicos do guião e coisas desse tipo. Mas é suposto ter aquilo estar completamente guionado, ou seja, não é mais usado para isso. Ou seja, tu tens tu tens um guião mais ou menos fixo e tu estás a ler aquilo e aquilo vai andando e acabou. Sim. Claro, como é que tu paras? Se te engasgaste ou qualquer coisa, como é que tu paras? Carregas num botão. Ok. Isso tem que ver com uma coisa que eu hei de falar. Tem que arranjar tempo, mas tem aquela coisa de teres um teclado só para atalhos, pá. Sim. Aliás, vamos falar um bocadinho mais disso, porque mais adiante, porque vi uma conversa no grupo Ubuntu PT que me chamou a atenção e que me fez pensar numa coisa que eu acho que ias falar a seguir. Estive a ver uma coisa chamada Conversas Livres, ao que parece voltou a acontecer. Desta vez também. Eu estive a ver, mas indiferido. Vi hoje. Okay. Eu vi no dia, sim. Com a Ruth Correia, não é? Sim, com a Ruth Correia, que também já foi convidada neste show. Uhum. E já participou alguns 3 episódios, se calhar. Talvez, sim. E foi muito engraçado. Temas engraçadíssimos. De notar que se falou um bocadinho sobre termos de serviços e políticas de privacidade e coisas desse tipo, e que me lembrou de uma coisa que é o Terms of Service Didn't Read. Isto é um serviço de comunitário em que as pessoas que participam classificam e atribuem marcas de classificativas fáceis de entender para que as pessoas não precisem de ler os termos de serviço de um site tão bom e ainda assim terem uma ideia do que é que eles representam para os consumidores. Isto é fixe porque aquilo é mesmo muito fácil de entender. O nome daqueles serviços, termos são todos muito, muito grandes e com uma linguagem muito difícil de entender. E ao classificar aquilo daquela forma, qualquer um pode entender. E melhor ainda, eles têm uma extensão para browsers que permitem que ao entrares no site, aparece, se o site já tiver sido classificado, aparece um pop-up a avisar-te para o que é que aquilo, para as coisas mais importantes, e depois podes ir consultar no site deles mais detalhes. Ok, percebo-te. Olha, eu gosto muito disso, até porque isso tem que ver um bocado com aquilo que é, acho que é senso comum, não é? A maior parte das pessoas que são utilizadoras de serviços, seja ele qual for, não leem os termos e condições. Aliás, acho que é, tipicamente está assumido que as pessoas não leem aquilo e acabou. Mas quando alguma coisa corre mal, há sempre alguém que vai apontar para: estava ali, meu caro, não leste, não quiseste. Yeah. Portanto, em bom rigor... Aliás, tu disseste que leste, portanto. Agora, tenhas lido ou não? Exatamente. É a responsabilidade que fica do teu lado, eu percebo isso. Mas, na realidade, as pessoas que respondem que leram, eu diria que 90 e muitos por cento, estou a mentir. Sim. Porque não leram. E no outro dia estava a falar sobre isso, sobre o papel da D3, o papel da Ansol e de outras organizações, que é exatamente, muitas vezes, é descascarem, lerem e descascarem esses termos e condições, de alguns serviços, não de todos, não é? Muitas vezes, ou por interesse da vida associativa dessas organizações, ou por necessidade de resposta. Quando alguém te solicita diretamente um esclarecimento, tu és obrigado a ir ver aquilo e a analisar e a discutir e a emitir um parecer. Quando tu tens a comunidade a trabalhar para isso, não é? E quando tu falas nesse esforço dividido por toda a comunidade, é um encanto. Isto é um bocado como a coisa do open source, não é? Eu lembro-me de quando eu comecei a usar open source, aliás, não é quando eu comecei, porra, ainda hoje, eu não olho para o código-fonte de todos os programas que uso, nem pouco mais ou menos, até porque grande parte deles nem sequer percebo nada do que lá está. Se eu olhasse para aquilo, é um bocado como abrir o capô do meu carro quando ele está a dar fumo e eu fico só a olhar para aquilo a coçar a barriga, quer dizer, não percebo nada. Mas a vantagem que tu tens de saber que pessoas olharam para os termos e condições, pessoas analisaram, pessoas comentaram, definiram notas, tu enquanto utilizador, enquanto mais uma das peças da comunidade, mesmo que seja uma peça mais passiva, não é? Portanto, não tens um papel muito ativo no estudo daqueles termos e condições, mas saberes que alguém o fez por ti, epá, é fixe, é muito fixe. Eu acho que é porreiro, pá. Eu também acho que sim, acho que é um serviço muito importante e só é pena que não tenha mais cobertura e que mais pessoas conheçam o serviço. Outra coisa que se falou foi, também no Conversas Livres, foi do Qtractor. O Qtractor é um sequenciador multitrack de áudio para GNU Linux e que a Ruth gosta de usar como uma digital audio workstation para fazer edição de podcasts. Porquê que se falou disto? É que, além de ser um software bom, é feito por um português, uma pessoa chamada Rui Capela, e que quer a Ruth, já andámos a tentar encontrar essa pessoa na internet. Entretanto, como se falou disto, resolvi fazer umas pesquisas e hoje encontrei um tweet de um outro português, o Ricardo Lafuente, também uma pessoa ligada ao software livre em Portugal, em que o mencionava especificamente o Rui Capela, e eu então consegui encontrar o Rui Capela na internet e descobri que, além dele ser o autor do Qtractor, é também o autor de uma série de outros softwares de áudio para GNU Linux, muito interessantes, e um particular, além do Qtractor, este que é o Qjack CTL, é particularmente popular porque é uma aplicação feita em Qt, que é utilizado para configurar as ligações de áudio com o Jack. Portanto, ele mostra uma interface em que nós podemos, temos ligações como se fossem ligações físicas que nós podemos selecionar e ligar, para podermos decidir o que é que liga ao quê. E isto é uma aplicação muito, muito popular que até vem incluída com o Ubuntu Studio. E que eu já utilizei e que não fazia ideia que era deste. Como é que se chama aquela aplicação da Cisco? que a malta toda instala para fazer virtualização dos devices da Cisco. Não faço ideia, porque essa é uma área... Que era Packet Tracer, lembrei-me agora, Packet Tracer. Okay. Agora estavas-me a descrever e faz lembrar o Packet Tracer, que é aquilo que a malta instala quando anda a fazer certificações e não sei o quê. Não tens que comprar os equipamentos da Cisco, aquilo virtualiza tudo. E também andas lá a trocar cabinhos, quer dizer, isso é virtualização, porra, de um modo geral. Nem sequer temos de estar aqui a nomear marcas. É virtualização de um modo geral, andares a trocar cabinhos e não sei o quê, em termos meramente lógicos, não físicos, portanto é isso que faz, mas ok. Continua, desculpa. Pá, e é interessante, eu temo que o Rui Capela não viva em Portugal, porque eu encontrei muita atividade dele relacionada com a Alemanha, mas também é verdade que há uma grande atividade por si só na Alemanha, da comunidade de áudio de Linux, em áudio. Ou áudio em Linux. Pelo que não sei se é uma coincidência que ele, e se ele participa nas atividades e se deslocando-se à Alemanha, se ele vive na Alemanha ou não, mas eu gostava que ele vivesse em Portugal e que um dia pudesse vir beber uns copos connosco, quando for possível, e que faça uma hora Ubuntu em que fale um bocadinho, por exemplo, de Jack, que é uma coisa engraçada, e que fale do Qtractor e do QJackCTL e de outras aplicações que ele tem. Eu tenho a certeza que ele faria horas Ubuntu muito, muito interessantes, até porque na nossa comunidade há muita gente interessada em áudio. Sim, sem dúvida. E é um interesse que tem vindo a crescer, ou seja, já havia pessoas interessadas e ultimamente têm-se manifestado mais pessoas ainda interessadas por estas temáticas. Portanto, vê lá se arranjas o gajo e se arranjas os contactos dele para ver se a gente se isso concretiza ou não. O André Tapala também já estava todo interessado em entrevistá-lo no Conversas Livres, pelo que pode ser já um primeiro passo, uma primeira forma de obter o contacto. Pode ser que o André consiga e era interessante. Vamos ver. Vamos. Só depende das partes envolvidas. Sim, também um bocadinho de sorte. Mas pronto, mas continua, estás aí muito bem. Olha, Diogo, eu vou-me embora, acho que até, olha, já acabei a cerveja, portanto, olha, por mim vou-me embora. Tu sabias que havia uma... que há... uma coisa chamada Ubuntu FEUP. Ubuntu FEUP. A FEUP é a Faculdade de Engenharia do Porto, a Universidade do Porto. Exatamente. Certo? Exatamente. E ao que parece, eles tiveram uma distribuição baseada em Ubuntu, distribuída internamente. E agora ainda têm pelo menos um repositório, que eu não consultei o que é que lá estava dentro, para versões de Xenial e outras mais antigas, deste Ubuntu FEUP. E eu não fazia ideia disto e é uma pena que eu não soubesse disto antes. Sabes que eu dessas histórias lembro-me sempre do Comunix, que também Comunix era baseado em Ubuntu, e que alguém, a dada altura, quando falámos sobre isso, alguém me mandou uma fotografia de um disco que tinha lá em casa ainda do Comunix. Mas o Comunix é engraçado, porque nem foi das primeiras coisas. Isso foi quando surgiu o Knoppix e ele era um respin do Knoppix. Lembro-me perfeitamente disso. Lembro-me muito bem disso, porque a Ansol foi convidada a participar numa festa do Avanta ou uma coisa assim de género. E no ano a seguir, não lembro se a Ansol participou ou não, e no ano a seguir apareceu esse Comunix numa barraquinha da festa do Avante. E o que foi muito engraçado, que é um nome engraçado para uma distribuição de no Linux portuguesa. Sim, vamos ver. Agora, o problema dessas coisas é um bocado como, e eu não quero estar aqui a parecer que vou chorar, mas quando falas, por exemplo, uma coisa que me dá sempre alguma pena, que é a caixa mágica, que é, quer queiras, quer não, a grande bandeira em termos de Linux português, de distribuição portuguesa, é sem dúvida alguma a caixa mágica. Sim. Em termos de bandeira, não estou a dizer que é aquela que sim, tem mais qualidade, que é mais, é mais, que tem mais, é mais conhecida, mas é mais conhecida, exatamente, uma bandeira, não quer dizer que seja boa ou má, mas é uma bandeira. Sim. E tu vais ver, o desenvolvimento da caixa mágica parou na versão baseada na 1604, se não me engano, portanto, pronto, a brincar também. Temos com 4 anos de completa estagnação também no chinelo. Exatamente. Mas é uma pena. E também o Alinex, que há outras coisas. E o Alinex, que era feito na Universidade de Évora, exatamente. Em colaboração com uma universidade espanhola. Ah, essa parte eu não sabia, pensei que era tudo de Évora. Não, aquilo foi uma colaboração que aquilo que era o Guadalinex. Do outro lado da fronteira era o Guadalinex. Desconhecido completamente. Que foi apoiado pelo governo regional da Extremadura. Tão bom. E que também adotou na altura Linux, pelo menos em algumas escolas e algumas estruturas da administração pública. Não sei qual é a situação atual, mas na altura era essa a situação. Ok. Depois tens outra situação também. Tens outro caso, já que estamos a falar disso, e agora estamos aqui um bocado a divagar, mas também acaba de ser interessante e é uma forma de promover, que é o AzureOS. Sim. Que é uma distribuição baseada em Debian, feita nos Açores. Eu não me lembro do nome da pessoa. Não me lembro do nome da pessoa, mas, nem de qual é a ilha onde ele está baseado. Deixa-me ver. Isso também não me lembro, lá. Mas ele esteve já também num conversas livres, portanto. Já teve, sim, senhor, exatamente. Pode ser uma forma de vocês irem aprender um bocadinho. Já experimentaste sobre o AzureOS? Não. Eu, francamente, não sou uma pessoa que tem vontade de experimentar distribuições. Estou contigo, Diogo, estou contigo. Até mesmo distribuições flavors oficiais do Ubuntu. Chama-se Manuel Rosa. Manuel Rosa, muito bem. Manuel Rosa. Quando é que eu experimento distribuições baseadas em Ubuntu? Quando há os apelos aos testes. E eu, aí, num espírito comunitário de contribuir, faço o download das imagens e testo. Nem sempre, mas às vezes. E aí que eu experimento contigo. Mais nem coisas. Isso. Já nem isso, mas não consigo. Já não estou para isso. Mas pronto. Tem que ser um apelo muito forte. Se for um apelo muito forte, ainda vou. Agora, de resto. Eu quando vejo os outros a fazer, eu fico muito motivado e faço. E recentemente, para o 20.04, fiz. E fiz mais que uma vez. E foi com muito gosto. Infelizmente, ou felizmente, os bugs que eu encontrei já tinham sido encontrados antes. Portanto, não precisa de preencher. E foram corrigidos até, que é fantástico. Mas acho que devíamos fazer todos de vez em quando um esforço para fazer uma coisa desse tipo. E pode ser que seja uma atividade de um futuro encontro online da comunidade Ubuntu, seja fazer uma coisa desse tipo. Concordo contigo, estou contigo, sim senhor. Olha, e o AzureOS vem, ou pelo menos a pessoa que está responsável por ele, está na terceira. Portanto, na terceira, muito bem. Das várias ilhas, está na terceira. Mas concordo contigo, aliás, sinto-me mal quando não tenho disponibilidade para, mas honestamente, as milhares coisas que eu faço habitualmente não me dão prioridade para fazer isso. Obviamente, cada um tem a sua vida e escolhe como e quando pode participar e eu acho que não há motivo de censura nisso. Ok. Mas pronto, eu tenho mais. Mas continua, olha, tens aqui mais coisas. Tem. Caramba, estás embaladíssimo. Hoje estou embaladíssimo. Eu sabia se só tinha chegado a esta hora. Ainda há bocadinho estávamos a falar de ecrãs. Sim. E uma conversa em que, em particular, tu, e já não me lembro quem mais esteve envolvido no canal, no grupo de Telegram do Ubuntu Portugal, chamou a atenção para uma empresa chamada Adjustment. Mas com cuidado. Com uma forma muito esquisita de escrever e dizer ainda mais. Portanto, eu vou dizer que é Adjustment, porque não me vou esforçar mais por dizer como é as coisas. Mas quanto lá. E o que achei engraçado, os produtos que eles têm, eles têm suportes para computadores, alguns que são ajustáveis, em que podes mudar em que posição é que eles estão, outros que são fixos. E também tinha ecrãs portáteis que podemos utilizar como segundo ecrã de um telemóvel ou de um laptop e que é touch. E outro produto que interessou foi projetores. Eles têm projetores muito pequeninos que faziam ou Full HD ou mais que Full HD, uma coisa assim desse género, e também plataformas que permitem converter uma mesa normal numa standing desk. Aquilo, basicamente, pões aquilo em cima da tua mesa e depois aquilo consegue subir ou descer conforme te convém a cada momento, e assim é uma forma barata de converter uma mesa. E digo barata porque todos estes produtos eram incrivelmente baratos e creio que tu também ficaste espantado com os preços. Era aí que eu queria chegar. Sabes, eu tenho, aliás, o meu setup inclui um braço duplo, e olha que não é fácil encontrares um braço duplo com qualidade, e que aguente o peso. Se tu fores ver, tu dizes assim, olha, um braço duplo para dois monitores, tranquilo, até consegues encontrar. Começas a ver as especificações, qual é o peso que aquilo suporta, e tu dizes, olha, parece-me bem, mas depois vais olhar para a caixa do teu monitor e vais perceber que o teu monitor, que até parece quando tu pegas nele e o pões na secretária, é bastante levezinho, mas facilmente ele tem 5, 6 quilos e tu vais ver que os braços nem sempre suportam 5, 6 quilos. E eu tenho nesta altura um braço bastante robusto, numa secretária bastante robusta também, que falei aqui já bastantes vezes sobre ela, e ainda assim eu acho que o tempo de vida útil do meu braço de monitores está a chegar ao fim, portanto já começa a ter folgas, ou seja, já, já abana demasiado. E, e tenho agora duas opções, é ou tolero as folgas, ou então digo, pronto, meu amigo, estás com um bom aspecto ainda, mas está na com tua folgas hora. E com... Está na tua hora, exatamente. Portanto, tu irás dar lugar a outro. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que um braço duplo de monitor, tu consegues comprá-lo, tipo, primeiro preço, só para estarmos aqui a dar aqui alguns comparativos, para termos aqui algum barómetro possível, que é um braço de monitores para duplo, um braço duplo custa-te para aí 50 ou 60 euros se for muito bem escolhido, muito bem comprado e de uma promoção qualquer, ou 50 ou 60 euros nunca arranjas nada por menos, não é nunca, mas pronto, dificilmente arranjarás alguma coisa por menos do que isso. O preço normal andará à volta dos 100 euros 100 para cima. Quando eu, e normalmente quem levantou a questão até, normalmente nesta última vez, quem levantou a questão até fui eu, que é, quando tu olhas para um braço duplo de monitores, não é um braço duplo de monitores, o que eles têm é um monitor e um espaço para o laptop, sendo que o laptop pesa para aí 1 kg, 2 kg no máximo, portanto é um bocadinho menos. Isso não é crítico. Exatamente. Agora, quando tens aquilo à venda por pouco mais de 15 dólares, eu começo logo a ficar com a pulga atrás da orelha. Mas não era duas opções. Ou aquilo, de facto, pode ser um completo embuste, ou seja, tu compras uma coisa que nunca te chega a casa sequer. Pois. E é o problema de comprar as coisas que não sejam nas... ou seja, que não tenhas aquele efeito Uber, não é? Que é o efeito das avaliações, das estrelas, dos feedbacks dos vendedores, dos compradores, portanto, que tens no eBay, que tens na Amazon, que tens no AliExpress e que tens noutros sítios. Se tu vais diretamente ao site e compras diretamente no site, tu tens que ter perfeita segurança e perfeita confiança. Oh, então corres o risco, eu também é assim. Eu já corri riscos piores do que 15 dólares. Portanto, eu se calhar o que eu podia fazer era, em vez de comprar a casa toda, ia lá comprar uma porra qualquer e ver se aquilo chegava à casa e avaliava. Agora, eu nunca iria perder a cabeça naquele site, porque uma das coisas, aquilo tem muito bom aspecto, os vídeos que eles fizeram, portanto, o marketing deles funciona bem, portanto, aquilo está apetece bem comprar. Montado, tenho dúvidas em relação ao equipamento, honestamente. Pois, acho que é difícil. Há exemplos disso, assim, há malta que vai revolucionar aqui as margens e vai revolucionar a forma de fazer as coisas, e nós, enquanto consumidores, devemos estar muito agradecidos a essas pessoas. Por outro lado, se o preço daquilo é 100 euros e os gajos vendem por 15, quantas crianças de 4 ou de 5 anos na China é que estão a fazer aquilo, ou quantos funcionários estão a ser explorados? Portanto, se vamos pensar muito nestas coisas, estamos lixados. Sim, mas se começamos a pensar também em relação aos outros produtos, normalmente também, também acontece o mesmo. São poucos os produtos em que isso não acontece, em que há algum cuidado do fabricante para impedir isso. Mas, por exemplo, uma coisa que me escandalizou muito foi o preço dos projetores. Os projetores, eu já tenho há muito tempo que ando-lhe em projetores que consiga meter dentro de uma mochila e que não pese uma tonelada e que faça Full HD há muito, muito tempo. E os preços disso são facilmente na ordem dos 500 euros. 250, 300, consegues? Perfeitamente. 250, até menos do que isso já. Façam Full HD? Sim. Full HD. Ok. Se calhar, mas diz-me, qual foi o preço lá encontraste? Eu já não lembro qual foi o preço, mas achei o preço invulgarmente barato. Assim como também o dos ecrãs touch, também acho que era 17 euros ou coisa assim de género. Também achei que era escandalosamente barato. Mas olha, Diogo, vais tu comprar, que é para nos contares a história. Se reclamares, nós já estamos habituados, portanto ninguém vai estranhar, tipo, correu mal por isto ou por aquilo ou por aquilo outro. Se por acaso correr bem, cá estarás tu para falar sobre isso, e nessa altura então eu vou comprar também. Agora, antes de tu comprares primeiro, eu não vou comprar. Ok, eu gostava de saber se algum dos nossos ouvintes já conhece boa, esta boa, marca. Boa. Porque eu fiquei intrigado. eu estava a pensar em comprar qualquer coisa, em particular os ecrãs touch externos, pareceram muito interessantes, porque eles até podias ligar por USB-C, por mini HDMI, por uma série de coisas, e pá, aquele preço era de facto um preço incrível. E como falaste há bocadinho de uma coisa que era ter um ecrã para poder carregar em botões e acontecerem coisas num OBS. Sim. Ou uma coisa assim do género. Exatamente. Eu estava a pensar em fazer uma coisa dessas com um ecrã destes ligado a um Raspberry Pi 4. Era a minha ideia. Possivelmente, sim, mas não precisas disso. Se é para fazer só isso, digo-te já que tu tens é software que tu pegas num teclado USB qualquer. Aliás, tens duas opções. Podes sim, ir pela versão barata ou pela versão mais pimp, que é pegas num teclado que tenhas na garagem ou tenhas na arredação, ligas, uhum, configuras as teclas, estás despachado. Ou certo. Então, compras um teclado onde tu escolhes corzinhas para as teclas, nem sequer, uhum, eu já pensei nisso, estou a dizer uma coisa que já pensei, que é comprar um teclado custom que tem teclas com cores diferentes, sem letras, que é para não atrapalhar, uhum, e o muito que eu depois posso pôr é uns autocolantes em cima de algumas teclas com as funções que a tecla vai ter. Certo. Acho que é mil vezes mais eficaz do que estás a hipotecar um Raspberry Pi, um ecrã, não sei se vale a pena. Sabes que a Elgato, que é uma empresa que faz este tipo de coisas, tem software que tu, se tiveres um ecrã touch, permite fazer isto com alguma facilidade. E era isto que eu tinha pensado fazer. E tem software que corre. Eles têm software que corre em hardware que não é deles? É que eles são muito caros em hardware, pá. Eles oferecem do software. Consegues correr um Raspberry Pi. Há vídeos com isso pela internet. Eu já vi. E pareceu muito interessante, de facto. Aliás, até dá para usares o ecrã touch do Raspberry Pi. Ok. O que é engraçado também. Aqueles 7 polegadas que eles vendem, aqueles kits? Sim, acho okay. que sim. Acho que também dá para fazer com isso. Acho que vi isso. Okay. Já não lembro onde, mas tenho a ideia de ter visto. Então este era o meu plano para experimentar um ecrã destes. Então vá, compra lá isso e depois conta-nos a história. E se alguém tiver comprado um dos projetores e tiver feedback para dar, também fiquei bastante intrigado. Tu não acompanhas, acho eu que não acompanhas, corrijo-me se eu estiver enganado, mas quem, a malta anda doida agora com os projetores da Prozis, pá. A Prozis que vende... Nunca ouvi falar disso. A Prozis é aqueles gajos que vendem aqueles batidos, aqueles flocos de aveia e manteiga de amendoim, mas não sei o quê. E agora começaram a vender gadgets eletrónicos, desde balanças e não sei o quê. Nunca ouvi falar disso. Yeah. Calculei. Eu tenho conta na Prozis e já comprei umas quantas coisas também, mas pronto. Como é que isso se escreve? Prozis. Com S? Com um Z. Com Z e com S. Ok. Prozis. É uma marca portuguesa. E que usam cenas, vai ver, mas pronto, adiante. E então a malta anda doida com os projetores da Prozis, não sei se é só marketing, não sei se aquilo de facto é muito bom, mas eles vendem na parte dos gadgets, tens que fugir das proteínas e das drogas e não sei o quê, e vais para a parte eletrónica e daquelas roupas de licra e não sei o quê, que aquilo, pronto, tentaram de perder muito. Eu estou aqui a olhar para o site, alimentação saudável, nutrição desportiva, saúde e emagrecimento. Percebes agora porque é que eu achei que tu não ias conhecer tecnologia isso. E casa. Pronto, é isso mesmo, tecnologia e casa, será aí certamente, mas pronto, eles aí têm, ou tinham pelo menos uns projetores, exatamente, não sei quanto é que isso custa, mas estás a ver que o preço acho que é 200 e picos também. Já agora, se queres partilhar, 349€. 349, ok. Mesmo assim, lá está. Bastante abaixo dos 500€, tenho-lhes falado há bocadinho. Sim. É comum. E os produtos. Não sei se faz Full HD. Deixa cá ver. Ah, está escutado, de qualquer forma. Eu na altura falei com o Gustavo, pá, com o Gustavo também me perguntou, nós no escritório temos um desses, aquilo tem para aí um palmo e faz Full HD. E na altura eu estive a ver aquilo, okay, e ele custava pouco mais de 150€, se não me engano. Ok, este 150 para 349 é uma diferença. Sim, sim, sim, yeah. Mas pronto, e aquilo eu já experimentei, portanto eu posso dizer o que é que estou a falar porque já experimentei. Ok, fixe. Mas isto é conversa muito pouco interessante, mas isto é para ver depois, vá, bora, sim. Há mais para falar. Portanto, outro assunto que surgiu hoje, no próprio dia 26, foi anunciado o Pods 2020. Ok. Para quem não se sabe ou não se lembra... Vai ser presencial? calma, deixa só explicar às pessoas o que é o Podes. Tens razão, tens razão. O Podes é um festival português de podcasts. Okay. O 2020 será a segunda edição, a primeira aconteceu em 2019. E vai ser presencial, porque senão não fazia sentido anunciar que será de 2 a 8 de novembro em Lisboa. Portanto, a localização não seria okay. tão relevante. Eu falei com o Márcio um bocadinho hoje, o organizador, o principal organizador, o diretor do festival. Uhum. Ele diz que temos já uma série de ideias que não querem revelar ainda, mas que será uma coisa mais pequena este ano. Mais pequena, menos sítios ou mais pequena... Ele só disse mais pequena. Ok. E eu acho que vai ser interessante porque, além de haverem mais podcasts na área da tecnologia em Portugal, e vai ser interessante conhecer as pessoas que os fazem, eu ouço alguns deles, mas também o mundo dos podcasts e dos conteúdos digitais mudou muito nos últimos anos, em particular nos últimos dois. E a capacidade dos podcasters controlarem os seus conteúdos e a forma e como eles são distribuídos está a ser, na minha opinião, ameaçada por algumas das empresas gigantes que têm muito, muito, muito dinheiro e que estão a tentar controlar e fechar o ecossistema com tecnologia proprietária. Portanto, aqui o software livre poderá, e as licenças como as de Creative Commons podem ter um papel muito importante a proteger o podcasting enquanto coisa que a gente reconhece atualmente, não é? Isto, a par do interesse que houve no workshop de Open Source Podcasting que eu fiz o ano passado com o Ruto no Podes 2019, que fomos convidados a fazer em outros sítios. Infelizmente, depois surgiu o Covid e portanto foi tudo abortado, todas essas possibilidades e todos esses convites, mas é também uma área que, como nós já até falámos hoje aqui, há muita gente interessada em áudio na nossa comunidade. Portanto, será algo que vai interessar, de certeza, a nossa comunidade. Eu gostava que a nossa comunidade participasse e que fizesse coisas engraçadas. Agora, vamos ver qual é o modelo em que isto vai decorrer e de que forma isso poderia acontecer este ano. É aguardar. Disseste, relembra-me as datas? 2 a 8 de novembro. 2 a 8. Será todos exatamente. Os dias de 2 a 8? Não, deixa-me ver quantos ideia. Dias da semana é que... De 2 a 8. É uma semaninha. Eles dizem que é uma semaninha. Ok. Vamos ver. Mas já só há datas ou há coisas mais concretas? Eu só sei datas, é o que okay. eu te sei dizer. Tive a conversar com o Márcio, tal como no ano passado ofereci alguma disponibilidade para ajudar no que eu puder, mas vamos ver. Ok, vamos ver, é isso. Novembro, e este episódio tem sido pejado de referências ao nosso amigo Covid, não é? Amigo, quer dizer, não é bem amigo, mas é o gajo que não é convidado para nada, mas está em todo lado. Novembro já vai bater naquela fase, pelo menos segundo a minha expectativa, de ver como é que a gente vai estar. Porque exatamente. Ali outubro vai ser, para sim. mim vai ser o mês de perceber como é que vai ser o ano letivo. Eu falo em anos letivos por causa das minhas filhas. Aliás, o ano civil organiza-se de uma maneira, mas na prática toda a gente sabe que o ano começa em setembro e acaba em setembro e acaba em julho, exatamente. Mas pronto, adiante. Mas isto para dizer que, sem dúvida alguma, que outubro vai ser um mês bastante decisivo nestas coisas todas, portanto vamos ver se em novembro vai haver, ou seja, se esperemos que sim, não é? Se eles vão organizar, e eu tenho muita admiração pelas pessoas que organizam seja o que for e que organizam normalmente a título voluntário este tipo de eventos e se eles vão dar esse esforço daqui até novembro para que a coisa aconteça, vamos esperar mesmo que a coisa aconteça. Por outro lado, vamos que aconteça como é que de uma outubro, forma é? Que toda a gente possa aproveitar. Vamos ver esperar. Olha, outra coisa relacionada, mas agora com fotografia, não, com imagem. Com imagem estática e com imagem em movimento, que descobri uma funcionalidade do GNOME, pelo menos no Ubuntu, para que facilita fazer screenshots e gravação de vídeos do que está a acontecer no ecrã, portanto, screencasting. Ok. Há uma coisa que provavelmente já toda a gente conhece, porque acontece em todos os sistemas operativos desde sempre, que é quando carregamos no botão print screen, o sistema operativo tira uma fotografia do ecrã. Sim. E obviamente que isso também acontece em Ubuntu, mas eu não fazia ideia é que Alt print screen fazia um screenshot apenas da janela que nós temos destacada. Fazia ideia disso? Não, eu habituei-me. Já houve uma altura que não fazia muitos print screens, ou seja, e estamos a falar de uma altura, tipicamente, eu estou a falar em termos profissionais, que é normalmente aí que eu faço print screens, tipo, a título pessoal normalmente não preciso fazer. Sim. Então, a título profissional, quando dava formação, aprendi uma coisa que eu acho bastante interessante, que é não vale a pena perderes uma tarde de sábado a fazer 80 print screens de um software, quando tu podes ligar o projetor, abrir o software e demonstrá-lo com 100% da sua funcionalidade. Portanto, foi isso que eu me habituei a fazer. Houve alguém, eu fiz uma vez uma ação de formação em que alguém disse isso e eu que já era pouco dado a slides, quando o gajo disse isso, estamos de acordo, e nunca mais fiz. Portanto, quando dava formação, tipicamente fazia muito poucos print screens. Quando mudei de atividade profissional, tive que fazer alguns print screens e trazia, até foi na altura que coincidiu com a minha mudança para a utilização de KDE, e então aquilo que eu fiz foi, comecei a usar a ferramenta, não do KDE porque achei curta, mas a ferramenta Shutter. Acho que agora já há coisas melhores, mas eu habituei-me ao Shutter e gosto, portanto continuo a usá-lo, em que o Shutter, basicamente, tu tens logo pré-definido, quando fazes print screen, o que é que queres fazer. Eu normalmente nunca faço janela, porque janela para mim é ingrato, o que eu faço sempre é área. Sim, se tu carregares também no Shift Print Screen, também consegues escolher a área do ecrã que queres capturar. Também é uma das coisas que... Vou já ver isso, aliás, o meu computador está preparado. Ah, este não tem Shutter, então deixa-me ver como é que está aqui. E se quiserem Ctrl-Alt-Shift-R, ele faz uma gravação de um vídeo. E se carregarem outra vez na mesma combinação de técnicas... Espera, estou a acompanhar. Espera aí um bocadinho, não percas o raciocínio. Então eu fiz um Shift Print Screen e ele captura-me o ecrã inteiro. Shift Print Screen? Estou a falar em KDE. KDE. Mas isto é Ubuntu com o GNOME. E agora estou... Okay. Quais são as outras opções? Alt Print Screen. Control Print Screen, aliás. Print Screen é o ecrã todo. Alt Print Screen é a janela. Shift Print Screen, escolher a área. E pois, não Control... Sei. E Ctrl-Alt-Shift-R grava vídeo e Ctrl-Alt-Shift-R novamente para o vídeo. Pronto, no KDE, aquilo que é usado para capturar é uma coisa que se chama Spectacle, e o Spectacle tem a janela ativa é no Meta, portanto na minha tecla Ubuntu e Print Screen, o Shift faz todo o ecrã, o Meta Shift Print Screen faz uma região retangular que eu defino, e depois ainda há uma captura do monitor que não tem nada definido, e tem invocar o Spectacle, que é o Print Screen. Portanto, só me faltou experimentar esta. Olha que giro. Sim senhor, olha, gosto disto. Okay. Portanto, Diogo, muito obrigado. Não são os mesmos atalhos, mas as funcionalidades estão cá. Exato, têm a mesma funcionalidade. Portanto, eu acho que posso eventualmente pensar em descartar o Shutter. Eu gosto sempre de, quando tenho software a mais e não preciso dele, gosto de o descartar. Ou seja, fomos fim à nossa relação e dizemos, olha, fomos muito felizes enquanto isto durou, mas neste momento vai cada um à sua vida. Portanto, e acho que é isso que eu vou fazer ao Shutter amanhã. Hoje não, mas amanhã no PC de trabalho provavelmente vou ter uma conversa séria com o Shutter e ver se vou continuar a precisar dele ou se não preciso dele para nada. Muito bem, olha, e por falar em conversas sérias, nós hoje temos uma notícia muito triste, pelo menos para mim. O Luís da Costa, que é o CEO da Libertrend, enviou uma carta aberta aos clientes, a dizer que, apesar da Libertrend ter começado em 2013 com a LibreBox original, com o objetivo de oferecer o melhor hardware ao melhor preço, respeitando ao máximo a liberdade e privacidade dos donos dos equipamentos e facilitar evitando a adoção de GNU Linux. A partir do dia 21 de julho de 2020, a LibreTrend deixou já de produzir hardware. O hardware neste momento que estava à venda ou teve à venda era os Wild Beasts, que entretanto esgotou o stock, mas ainda há algumas LibreBox que estão agora à venda com um preço de desconto a começar nos 249€, mas se escolherem a opção sem disco e sem Wi-Fi custa menos 20, portanto 229€. Ele disse também que a LibreTrend irá continuar a existir por uma questão de respeito, para dar suporte aos clientes que compraram e apoiaram a empresa durante este tempo, mas haverá também uma mudança de foco que será a seu tempo comunicado e que com certeza nós nesse momento também iremos divulgar aqui. Sim. Sim, é um momento triste e é só perguntar se tinhas alguma coisa em particular para dizer sobre isto. Não, aquilo que eu tenho para dizer é só o mercado, e quer se queira quer não, a LibreTrend estava no mercado do hardware, né? vendia hardware, portanto tinha trabalho feito relacionado com, mas essencialmente o seu negócio era, e onde eles obtinham rendimento era vender hardware. E o mercado do hardware é um mercado complicado, porque as margens não são as melhores, e depois tens, é uma coisa que sempre aconteceu, aliás, e que ainda aconteceu agora já depois deste anúncio, que é as pessoas olham para uma LibreBox e dizem, olha, está super barata, vou comprar, mas depois olham para uma especificação A ou B e dizem, ah, porra, isto é fraquinho, pá, isto aqui é fraquinho, ou é porque é o CPU, ou porque é gráfico, ou é porque é não sei o quê, portanto, há sempre alguma coisa para pegar. Ou então, e isso eu consigo perceber, as pessoas que, ou seja, que aquele hardware não chegue para a sua utilização, eu consigo perceber. Agora, quando as pessoas se põem a fazer comparações, e eu costumo usar o exemplo de quando comparas morangos com cebolas, estás a ser injusto, portanto são coisas que não fazem muito sentido. Quer para as cebolas, quer para os morangos. Pronto, exatamente, são coisas ótimas, mas no seu sítio. Eu nunca fiz um refogado com morangos, por exemplo, portanto essas cebolas são ótimas. Agora, isto para dizer que quando tu falas em, e falaste de uma coisa que é importante, que é o software livre, não sei se eu estava distraído ou se não fizeste referência, porque te distraíste certamente, porque tu sabes disso, que é o hardware livre. A pergunta que eu faço quase sempre quando as pessoas me dizem que para o hardware que é, aquilo está caro ou está barato ou está não sei o quê, ou é fraco ou é forte, ou é, a minha pergunta é sempre a mesma, que é, arranjem-me uma coisa igual para fazermos comparação, porque estar a comparar aquilo com mesmo os nukes da Slimbook, que já falámos aqui várias vezes, não é? Não são comparáveis, porque não. Uma LibreBox não tem UEFI, não tem BIOS, portanto todo aquele hardware é livre. Tem Core Boot. Os blobs, exatamente, tem Core Boot, tem CBIOS e tem aqueles, alguns dos blobs de proprietários do CPU estão inativos também, portanto, tu, se dás valor a isso, é difícil comparares o preço de uma LibreBox, porque não tens não tens outros artigos para comparar. É isso, e ter instruções sobre como reparar, como fazer uma caixa diferente para o equipamento e todas essas coisas. São coisas que os outros não oferecem. Agora, é uma questão, ou que é que tu dás mais valor? Aos teus direitos? Ou a capacidade do hardware? Epá, é uma escolha, ambas são legítimas. Mas é uma escolha que tu fazes conforme o que te convier melhor em cada momento. Agora, o negócio da LibreTrend faz-me lembrar um bocado o negócio dos Fairphones, em que é um bocado a mesma coisa. Tu olhas para um telefone, para um Fairphone que custa preço de venda 600€, e tu vais ver qual é o telefone que tu compras com 600€, e as especificações que tu compras com 600€ são muito superiores em qualquer outro telefone. Agora, lá está, tu não consegues comparar uma coisa que é feita vindo com materiais, matéria-prima justa, em condições dignas de trabalho e com o resto, que ainda há bocadinho falávamos sobre isso, não é? Portanto, se vais pensar nisso, tu não deixas de comprar, seja o que for. Esta t-shirt que eu tenho, por exemplo, sei lá onde é que ela veio, que foi a criança que a costurou. Mas isto para dizer que, e não sei como é que é, não tenho noção, não tenho referência, mas, por exemplo, em Portugal acontece muito isso, que é, há muito poucas pessoas que dão valor aos princípios, ou que dão valor, ou seja, que dão prioridade a esse tipo de questões, porque na hora H o que elas querem é gastar o menos dinheiro possível e ter o máximo de produto possível. Mas pronto, é assim, olha, vamos esperar pelas novidades da Libra Trade e cá estaremos nós para falar sobre isso. Sim, e há momentos da vida em que uma coisa é mais importante, outros momentos em que é outra. Exatamente. Há circunstâncias em que as pessoas podem dar-se ao luxo ou de valorizar mais uma coisa ou outra. Mas pronto, eu agradeço muito ao Luís da Costa e aos seus colegas e companheiros tudo o que fizeram, porque o que eles fizeram foi de facto inédito e eu espero que eventualmente no futuro seja possível fazer outra vez, ou que alguém que, inspirado no que o Luís fez, e Luís e seus companheiros, e faça algo semelhante. É isso, vamos aguardar. Bom, despedimos-nos ou quê? Sim, estamos a chegar ao fim deste episódio e resta só dizer então que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Rondo e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. Até à próxima!